O Cordeiro de Deus, para sempre adorado, o Leão de Judá, para sempre vencedor, a ressurreição e a vida, o Deus vivo e poderoso, o Senhor de toda a glória, Deus eterno. Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, o Cordeiro de Deus, para sempre adorado, o Leão de Judá, para sempre. Deus eterno, Deus.